rap gospel nacional, chegando na moral. Rap gospel nacional, chegando na moral. Rap gospel nacional, chegando na moral. Rap gospel nacional, chegando na moral. Rap gospel nacional, chegando na moral. Rap gospel nacional, chegando na moral. Diabo, sai da minha frente, senão eu te atropelo. Meu nome é Marco, você já me conhece, sabe que eu estou falando sério. A revolução está no ar, sou humano considerado a minha quebrada, pode acreditar. Lá do sul, se convertendo, eu tenho meu povo, eu tenho meus manos, meus aliados. Na batida do rap, vou mandando meu recado. Antes que sua vida se acabe, se rimar você não sabe, aí não rime. O negro aqui é contra o crime, negro clã Léo, gospel MCs. Fazemos o que Deus nos diz, nossa banca é forte, nosso senhor venceu a morte. Nunca fugi da luta, esta é a conduta do rapper gospel cristão, que prega a palavra da salvação. Jesus é nosso abrigo, não damos estira do inimigo. É preciso ser realista, como diz o salmista: eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Esta é a minha oração, estamos sensíveis ao Espírito Santo, que cesta dos olhos das mães o pranto. Rap gospel é a voz de Deus falando através de nós. A esperança sobrevive, porque eu sei que meu redentor vive. Se liga nas levadas, não é um conto de fadas. Aqui não tem contradição, irmão. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Rap gospel nacional, chegando na moral. Rap gospel nacional, chegando na moral. Eu sou do gospel, sou do rap, eu faço a minha parte. Eu prego a Jesus, falo a realidade. O movimento é arte, eu sou da periferia. O rap gospel nacional mudou a minha vida. Eu conheci a saída pra esse mundo de horror. Sou do exército de Jesus, o nosso salvador. Saindo fora eu vou, deixando meu recado. Sabedoria cristã, deixa seu aliado. A união procede, é nós na fita chegada. Ah, estar com Jesus Cristo sempre eu quero. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Filho da obediência com Cristo, trazendo a verdade como está escrito. Eu falo, escancaro, minha rima é um tornado. 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita. Mas eu não serei atingido pela força do inimigo. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é meu refúgio altíssimo. Rap gospel nacional, chegando na moral. Rap gospel nacional, chegando na moral. Em cada quebrada que eu ando, eu vejo a monstro rodando por perto. Feliz da obediência do saliado, o demônio fica atento. Espera quebra de algema, chegando revolucionando esse sistema. Jesus que comanda, chega de guerra, paz, aqui é o esquema. Representando consciência gospel, eu tô aqui. Meu nome é Cristiano, apelidado Batola, se liga aí. Eu vejo esse mano por aí, não brinco mais de bola. Sua intenção é arrumar uma pistola. Que vida é essa, canês, como haverá uma história. Talvez ficarmos no passado, esse sistema maldito continua nos massacrar. Qual pedra, erva, mela, molecado, bem cedo eu começo a experimentar. Os mano que se foram na passam de 15, os que estão pra já quase chegam aos 20. A violência é nosso dia ter se tornado normal. Polícia com bandido, bandido com bandido, já se foi mais um amigo. Eu sou o que eu digo, a única salvação é Jesus Cristo. Ato de conhecimento chegou para ficar. Não viemos em guerra, pregamos a paz, dizer ao crime nunca mais. Mano, vou te falar a real, quero te dizer. Há duas estradas na vida que você, meu irmão, vai ter que escolher. Se vacilar no fogo eterno, irá queimar, irá sofrer. Tudo isso eu sei, meu nome é Israel, vivendo na lei. Rap gospel nacional, chegando na moral. Rap gospel nacional, chegando na moral. Rap gospel nacional, chegando na moral. Rap gospel nacional, chegando na moral. Muitos morrem por furto, o fruto do espírito. Minha calma, minha esperança acabada não vai ser a minha. Falta abracadabra, sim, salabinha. A vida não é mágica, não funciona assim. O homem em uma cruz, faça justo. Foi por você que morreu, Jesus. E você se nega a aceitar, prefere cortar o pó no prato, o bicho pega. Porque não me calo, tenho uma grande missão: puxar pra lá do certo todos nossos irmãos. Oro por ti, faço campanha. E você é a ponta da polícia, apanha. Vai em cana, enjaulado, uma rajada, vários disparos. O evangelho eu espalho, tô com Cristo e não abro. Por muitos eu lamento, meu coração não é de cimento. O fato é que vou lutar por ti e por você. A correria continua, cirurgia cristã invadindo as ruas.